longe, vim de longe, dos cerros da encruzilhada. Vim no rumo das aguadas do rio fronteiro da pampa. E ao conhecer a estampa do lugar, fiz minha querência. E no livro da existência, outra história foi brotando. Apesar da solidão que afronta a alma do andante, toquei ali da por diante e o meu sonho renasceu. E a cada gole de mate mais sereno fui ficando, e o tempo me regalando parceiros para os rumos meus. E a cada gole de mate mais sereno fui ficando, e o tempo me regalando parceiros para os rumos meus. Hoje canto pras aguadas com sentimento costeiro, canto pelas madrugadas num semblante de sinuelo, e o coração de fronteiro vai batendo nesse tranco, tal qual um gateado manso na liberdade do campo. E se acaso eu for embora pra camperear outras lidas, vou levar junto à memória minha uruguaiana onde eu for. Talvez com saudade e dor, mas com amor dentro do peito. E algum dia arrumo um jeito e volto pra ver minha flor. Talvez com saudade e dor, mas com amor dentro do peito. E algum dia arrumo um jeito e volto pra ver minha flor. E algum dia arrumo um jeito e volto pra ver minha flor.